Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Para o Sistema Farsul, produtor não tem tamanho. Essa edição começa com os seguintes destaques. Sistema Farsul trabalha para garantir continuidade da produção de alimentos pelos produtores rurais gaúchos. Índices de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais registram alta no mês de março. Notícias. O Sistema Farsul, durante a quarentena, continua trabalhando para garantir que o produtor rural possa reduzir os impactos das duas grandes dificuldades que vem enfrentando: a seca e a pandemia do coronavírus. Consciente de que o agro não pode parar, as entidades desenvolvem ações junto aos governos municipais, estaduais e federal e em conjunto com sindicatos rurais e CNA. O destaque é a edição da Resolução 4802 do Banco Central, que autorizou a renegociação da dívida dos produtores rurais. O economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, fala sobre esta importante conquista. O agro não para, e nós também não. Foi durante esse difícil momento da quarentena, onde todos nós temos que nos readaptar, que conseguimos a Resolução 4802, que permite aos produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que passaram por enormes perdas, gigantescas perdas por conta da estiagem, parcelar as suas dívidas em até 7 anos, passar as parcelas de investimento para depois da última, passar as parcelas de renegociações do passado para também depois da última e também acessar um novo crédito para, pelo menos, os produtores familiares e médios produtores, acessar uma nova linha de crédito para sua manutenção durante esse difícil período. O agro não para e o agro não pode parar. Se o agro não para e não pode parar, nós muito menos. Confira no site da Farsul outras ações que a entidade vem desenvolvendo nesse período de pandemia. O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais, o IIPR, fechou o mês de março com alta de 5,71%, conforme relatório divulgado pela Farsul. O resultado é reflexo do aumento dos preços de quase todos os produtos que compõem o indicador, especialmente soja e milho. O acumulado em 12 meses registra uma valorização de 21,08%, a maior da série histórica do índice. Dois fatores foram importantes no resultado e estão relacionados com a pandemia causada pelo coronavírus. O primeiro foi a variação do mercado internacional. No mercado interno, a corrida aos supermercados para a formação de estoques em decorrência do pânico inicial gerado pelo Covid-19 ocasionou uma antecipação da demanda que não refletiu apenas no IIPR, mas também no IPCA Alimentos, que acumula 4,87% em 12 meses. A alta taxa de câmbio também influenciou nos custos de produção, como aponta o Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP, do último mês, que registrou 0,84%. Esta é a primeira valorização do indicador no ano. O relatório completo pode ser conferido no site farsul.org.br. O Senar Brasil e o Instituto Lado a Lado pela Vida lançaram essa semana uma série de vídeos para explicar as principais dúvidas sobre a prevenção e o combate ao novo coronavírus no meio rural. O primeiro vídeo aborda questões sobre como ocorre a contaminação pelo coronavírus, como os produtores e trabalhadores rurais podem se proteger da contaminação e quando as pessoas devem entrar em quarentena. Uma das recomendações de prevenção é disponibilizar lavatórios com água e sabão em vários pontos da propriedade rural para a higienização constante das mãos. Assista ao vídeo na íntegra ou o conteúdo produzido em áudio no site cnabrasil.org.br. Momento Senar. Liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.